agora início, Diga Lá, Ó Senhor Fado, o melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Diga Lá, Ó Senhor Fado. Como lhe prometemos, estamos aqui para lhe trazer mais 30 minutos de alma portuguesa. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo, abrir as portas desta edição para que entre não só o nosso ouvinte, mas que entrem também os nossos fadistas, as nossas guitarras, as nossas violas e os nossos poetas. Seja bem-vindo e fique connosco nesta edição que espero eu seja do seu agrado. O nosso e-mail para onde nos pode escrever é já tão conhecido, mas eu vou relembrá-lo: geral.radioantenaweb@gmail.com. É um e-mail que nós temos e que está aberto à espera dos seus pedidos. Escreva-nos, faça-nos chegar aquilo que quer ouvir. Também comunico que pode nos escrever através da nossa página www.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Estamos à sua espera, claro, sempre prontos para ouvir e passar aqui o seu pedido. Vamos começar a nossa edição com Jamais Negarei, na voz de Ada de Castro. Logo depois, ficamos com Mal Me Quer Pequenino, na voz de Cristina Nobre. Nóbrega. E terminamos esta edição com Cuca Roseta, que nunca cá tinha passado, mas que nos traz Quem És Tu, afinal? É uma questão interessante. Vamos então ficar com estas três fadistas que, de forma inigualável, dão início à nossa playlist de hoje do programa Diga Lá, Senhor Fado. Se por te querer eu pequei, a Deus vou pedir perdão, até porque já nem sei qual de nós teve razão. Mas mesmo assim, se eu passar, não te rias com desdém, podes um dia encontrar de ti também. Jamais negarei que também sofri, que por ti chorei, mas já encontrei a vida sem ti. Graças ao destino, prefiro estar só. Destruíste a minha esperança, a fé também me deixou, e a ferir-me como lança, só a saudade ficou. Não fales mais no passado, segue esse rumo que é teu. Desgraçado, podes crer que não sou eu. Jamais negarei que também sofri, que por ti chorei, mas já encontrei a vida sem ti. Graças ao destino, aquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Destino, desfez-te aquele nó.

E porque o fado é feito de grandes momentos, prometo-lhe trazer-lhe mais uma seleção de três momentos diferentes, mas inigualáveis e muito bonitos. Vamos ficar com Diolinda Bernardo, que nos traz Encantos da Noite. Logo depois ficamos com Edgar Lima, que nos canta Templo Dourado. E terminamos com Roseira, Botão de Gente, na voz de Emanuel Soares. Três fadistas diferentes e novos por cá, mas sem dúvida com grande talento. Fico por aí e ouça então mais um momento aqui no seu Diga Lá, Senhor Fado, como eu já costumo dizer, sempre, sempre, em português. Incendiaste o nosso olhar, o fogo do desejo. Despertaste em nós o gosto do trago quente de um beijo. Despertaste em nós o gosto do trago quente de um beijo. Enfeitaste o nosso leito com teus lençóis de luar, com almofadas de estrelas e o perfume do mar, com almofadas de estrelas e o perfume do mar. Noite louca companheira, acendes sempre a fogueira das paixões mais apagadas. Desafias a aventura, alimentas as loucuras das almas apaixonadas. Desafias a aventura, alimentas as loucuras das almas apaixonadas. Foste tu que nos juntaste, ouviste os nossos segredos, o nosso amor partilhaste entre mar e arvoredo. O nosso amor partilhaste entre mar e arvoredo. Trazes a luz da ternura aos corações dos amantes, mesmo de negro vestida, iluminas seus semblantes. Mesmo de negro vestida, iluminas seus semblantes. Noite louca companheira, acendes sempre a fogueira das paixões mais apagadas. Desafias a aventura, alimentas as loucuras das almas apaixonadas. Desafias a aventura, alimentas as loucuras das almas apaixonadas. Abaixo a porta da fachada, vai pelo corredor comprido e escuro. Corre os cantos da casa abandonada. Vai pelo corredor comprido e escuro. Corre os cantos da casa abandonada. Pelas brechas do soalho apodrecido. Saúda com a ponta dos teus dedos o chão inicial que foi escondido. A pedra que guardou os teus segredos. O chão inicial que foi escondido. A pedra que guardou os teus segredos. Desmonta uma a uma as fechaduras. Rasga as cortinas e esventra as almofadas. Para que as penas cubram as molduras. E voem pelas janelas escancaradas. Para que as penas cubram as molduras. E voem pelas janelas escancaradas. Destapa os retratos de família. Dos lençóis que os protegem da poeira. Transforma cada peça da mobília. Em achas preparadas para a fogueira. Transforma cada peça da mobília em achas preparadas para a fogueira. Pela sala espalha ramos de alecrim. Acende um candelabro bem no centro. Fuma um cigarro. Sai pelo jardim e entra cantando o dia dentro. Fuma um cigarro, sai pelo jardim e entra cantando o dia dentro. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Maior por dentro de ti e o teu corpo me segreda quando toco que o meu filho está ali. Eu fui a semente, tu és o canteiro de um cravo de carne que tem o meu cheiro. Eu fui o arado, tu és a seara. Seara de trigo sem fim, seara lavrada por mim. O que o homem sente quando a companheira dá flor no presente para a vida inteira. É como se o sangue fosse uma roseira. Roseira botão de gente, rosa da minha roseira. A vida que tece outra vida, é vida parida, é vida maior. Tens agora a palpitar a minha vida no teu ventre, meu amor. Depois, o sangue dos dois será vida nova, será uma flor. Despontar na primavera do teu ventre, meu amor. Eu fui a semente, canteiro de um cravo de carne que tem o meu cheiro. Eu fui o arado, tu és a seara, seara de trigo sem fim, seara lavrada por mim. O que o homem sente quando a companheira dá flor no presente para a vida inteira, é como se o sangue fosse uma roseira, roseira botão de gente, rosa da minha roseira. Dá flor no presente para a vida inteira, é como se o sangue fosse uma roseira, roseira botão de gente, rosa da minha roseira. Pois é, estamos no fim do nosso Diga Lá ao Sr. Fado de hoje. Por hoje vamos embora, mas voltamos na próxima segunda-feira. Por esta semana vamos embora, mas voltamos na próxima segunda-feira, assim é que é. Para trazer para si mais 30 minutos diários de alma portuguesa. Eu volto então na próxima semana, acompanhada pelos nossos fadistas, os nossos poetas e as guitarras e as violas. E claro, a sua companhia também. Porque é para si que tudo vale a pena aqui na Rádio Antena Web. Vamos terminar esta nossa edição com dois fados, como é habitual, mas antes de lhe dizer quais são, digo-lhe o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, o nosso conhecido e-mail, ou então www.radioantenaweb.info na nossa caixa de comentários. Dois lugares diferentes, simples, acessíveis e à sua disposição para nos fazer chegar o seu pedido de fado. Peça então aquilo que quer ouvir e nós passamos. Vamos terminar esta nossa edição, como ia dizendo, com dois momentos especiais. Vamos ficar com vários fadistas que vão fazer um despique no fado. Exatamente. É assim que se chama a nossa primeira escolha para o fim da nossa edição de hoje. E logo depois ficamos com Emílio dos Santos, que nos traz Minha Mãe é Pobrezinha. São estes os dois fadistas, ou melhor, os dois fados, que ficam no fim da nossa edição de hoje. Desejo-lhe tudo de bom, um ótimo fim de semana, o resto uma ótima sexta, antes de mais, e depois um ótimo fim de semana. E claro, vá-se preparando, porque até chegar a segunda-feira o tempo passa num instantinho. E na segunda cá estou eu, com mais fado para si, aqui na sua edição diária de Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Fique bem, um bom fim de semana e até segunda! Nasci na moraria e mantenho a tradição de cantar o velho fado. Sou um fadista e um fião de cantar velho fado, sou fadista e rufião. Ah, rufião, acredito que tens teu destino escrito nos becos da moraria. Mas no meu campo de ourique, e quem me ouvir acredito, o fado nasceu um dia. Mas no meu campo de ourique, e quem me ouvir acredito, o fado nasceu um dia. Sei que cantas bem o fado, destino que está marcado para quem o sabe cantar. Esquece a alfama e a graça e a madragoa com raça que o transportou além do mar. Esquece a alfama e a graça e a madragoa com raça que o transportou além do mar. São três bairros bem castiços os que acabas de dizer, mas não te esqueças da bica que o farinha viu crescer. Mas não te esqueças da bica que o farinha viu crescer. Por essa ordem de ideias destinos foram fados que o povo humilde viveu. Estou a lembrar a Severa que marcou aquela era e ainda ninguém esqueceu. Estou a lembrar a Severa que marcou aquela era e ainda ninguém esqueceu. O fado é das velas, dos becos e das goelas onde ele se canta. Os bairros pouco importa e à esquina de qualquer porta o fado pode morar. Os bairros pouco importa e à esquina de qualquer porta o fado pode morar. Tens razão, minha amiga, perdemos tempo talvez. Não há bairro nem cidade, não há bairro nem cidade. Fado é bem português, fado é bem português. Não há bairro nem cidade, o fado é bem português. Minha mãe é pobrezinha, não tem nada para me dar. Dá-me beijos, coitadinha, e depois põe-se a chorar. Bonecas e Marianela, dois engraçados garotos, foram sentar-se os marotos por sob a minha janela. E depois eu para ela, andas tão mal vestidinha, ando sim, mas não é minha a culpa de andar assim. A vida está tão ruim, minha mãe é pobrezinha, a vida está tão ruim, minha mãe é pobrezinha, tu nunca andaste calçada. Nunca tiveste sapatos. Ela baixou os gaiatos, olhitos, envergonhada. Mas nunca tiveste nada, uma corda para saltar, um arco para brincar e também muitas bonecas. Minha mãezinha boneca não tem nada para me dar. Minha mãezinha bonecas não tem nada para me dar. Não sei como possa ser, tu nunca foste já à escola para a gente pedir esmola. Não precisas saber ler, então onde vais comer? A casa de uma vizinha. Vou lá pela manhãzinha, à noite vou lá também. E depois a minha mãe dá-me beijos, coitadinha. E depois a minha mãe dá-me beijos, coitadinha. Beijos, só apenas beijos. Tu perdoa que eu te diga, se não enchem a barriga, não podem matar desejos. Mas não sabem, açulejos têm outro paladar. Sabem ao doce manjar dos mais ternos alimentos, minha mãe. Vamos aos centros e depois põe-se a chorar. Minha mãe, vamos aos centros e depois põe-se a chorar.